plantar. Vou parar de plantar fumo, já tô tudo envenenado. A mulher quer me trocar por um velho aposentado. Sou bonito, ele é feio, barrigudo e desdentado. Só que eu tenho uma carola e ele é um caro importado. É forte, forte, forte, é veleno nos canteiros. Forte, forte, forte, é veleno o ano inteiro. É forte, forte, forte, desse jeito não vai dar. É tanto passar veleno, consegui me intoxicar. É forte, forte, forte, é veleno nos canteiros. Forte, forte, forte, é veleno o ano inteiro. É forte, forte, forte, desse jeito não vai dar. É tanto passar veneno, consegui me intoxicar. Paula Freitas FM informa a hora certa. Bom dia, 10 horas e 13 minutos. Paula Freitas FM, a rádio da cidade, a rádio da família. Você ouve Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. E me envia teu Espírito de luz. Queridos irmãos e irmãs, é hoje, hoje nós estamos com o retiro em Brasília. Que maravilha, né? Sagrado Coração de Jesus. Olha que forte, corações feridos, corações curados. Na paróquia Imaculado Coração de Maria, atenção para a programação. Você pode acompanhar pela TV Evangelizar, YouTube, Padre Manzotti. Povo de Brasília, ainda é tempo. Sagrado Coração de Jesus, corações feridos, corações curados. Paróquia Imaculado Coração de Maria. A programação começa às 11, abertura dos portões, 13 horas, Dom Vicente. Depois pregação, Padre Ivanilson, Hora da Misericórdia, pregação Frei Josué. Depois Padre Carlos Alexandre. Pregação Padre Reginaldo, coração ferido, coração curado. Santa Missa às 18h30. E depois às 20 horas, um show de evangelização. Toda a programação está no padrereginaldomanzotti.com.br. TV Evangelizar você acompanha. YouTube Padre Manzotti você acompanha. Reze pelos frutos deste retiro. Deus seja louvado. E vamos ouvir um testemunho, por favor. Padre Reginaldo Manzotti, sua benção. Meu nome é Carlos Eduardo, eu falo da cidade de Patrocínio, Minas certo. Gerais, e ouço o senhor pela Rádio Capital FM. Ouço também pelo YouTube e pelo aplicativo Evangelizar. Quero dizer ao senhor que nesta noite eu acabei de ler o livro Inabalável. Opa, obra sério? Impecável. O senhor está de parabéns. Continua com esses livros maravilhosos para a gente se restaurar na fé. Meu muito obrigado, padre. Sua bênção. Meu grande abraço. Que bom que você está lendo, meu irmão. Que você terminou de ler, né? Faça como Carlos Eduardo, de Patrocínio, Minas Gerais. Meu abraço, Rádio Capital FM, Patrícia Carneiro, Dom Cláudio Nornstuns, da Diocese de Patos de Minas. Bom dia, Margarida. Bom dia, padre. Sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde, filha? Falo de Clementina, no estado de São Paulo. Clementina, estado de São Paulo. Como é que você me acompanha? Pelo YouTube. Tá certo. Diga lá, filha. Ah, eu queria, assim, oração para um rapazinho. Tá. Um sobrinho neto que eu criei. Ele foi criado com a minha irmã, a avó dele. E hoje, ultimamente, ele está trabalhando tudo, está bem empregado, mas não consegue controlar o dinheiro dele. Entendi. Gasta, gasta, exagerado. Quantos anos ele tem? Ele está com 19. 19 anos. É, começou a trabalhar, faz um ano que está trabalhando, faz mais de um ano. Fez um ano em março, quer dizer. Tá. E rezei tanto, fiz novena para São José, consegui o trabalho para ele, conseguiu, trabalhou tudo bem. Mas surge uma namorada que exagera, né? Que é tudo que ele... O que ele não pode. O que ele pode e o que ele não pode. Entendi. Infelizmente. Filha, deixa eu entender. Foi você que o educou, isso? É, provavelmente quase que foi, né, padre? Cadê o pai e a mãe? A mãe deixou ele com 2 aninhos. E depois, quando ele tinha 12, o pai arrumou outra mulher e foi embora também. Entendi. Aí ele ficou com a avó. mas a avó trabalhava, né? Eu ficava com ele, que eu cuidava da minha mãe, então eu já cuidava dele também. Então ele te escuta, é isso que eu quero chegar. Se ele me escuta, é. Ele hoje em dia também é rebelde, né? Ele não dá muito assim, ele quer mais tirar, não acrescentar, entendeu? Tá, mas então ele tá tirando o que é teu? Não. Assim, ele, às vezes, ele exagera um pouco. Ele quer dar as coisas pra ela, mas ele não, o salário dele não é o suficiente, ele fica pedindo. Entendi. Ele tá fazendo dívida, assim, às vezes, e aí a gente, às vezes, tem que ajudar. E eu queria que Deus ajudasse a pedir padre, me ajudar a orar pra Deus dar entendimento pra ele, sabe? Tá bom. Dar entendimento pra ele entender. Só não que é assim. Vou lhe dar um conselho. Não fique ajudando. É, o pessoal, todo mundo fala isso. Não fique, não faça isso. Você tem que impor limites. Por mais que ele tenha 19 anos, você vai dizer, é de maior. Mas você tem que impor limites. Se você toda vez acudir, ele vai se acostumar. É, que o que a gente faz quase é isso. Então não faça mais. Simples assim. Mas vai ter consequências. Então, se ele quer namorar, ele quer dar o presente, ele tem que assumir as consequências disso. Você, Margarida, no teu coração de mãe, na verdade, você se sente mãe dele. Provavelmente eu sinto isso, porque eu falo que quem chora mais por ele sou eu, pai. Isso. E depois, por ele não ter tido uma família, você fica querendo compensar. Só que você não. É a ferida essa. Você não está ajudando agindo assim. Você tem que chegar para ele numa boa e falar: olha, eu não digo o nome dele, mas chegar, numa boa. Eu até agora te ajudei. Só que a partir de agora você tem que ser responsável pelas suas coisas. A casa está de portas abertas, você é muito bem-vindo, não brigue, porque pode ser que ele esteja iludido com essa mulher. Ela está aí, é uma ilusão. Vai passar. Filha, vai passar. Só que não faça as vontades dele, não acode, não fica pagando conta. Ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Também acho, né, mas... Então, acha, mas não haja assim. Então tem que começar a agir. Pode ter certeza. Você quer dizer o nome dele? O nome que é Luiz Otávio. Tá bom. Vamos colocar em oração. Então, eu queria, assim, pedir para libertar ele também do vício, que ele fuma, né, padre? Tá. Então, e que faça cair as escamas dos olhos dele, né? Pra dar entendimento para ele acordar que o caminho não é esse. Certo. Você pegar e dar tudo que a pessoa quer, não tem como. Então, você deveria se escutar depois. Porque você fala de dar tudo o que a outra quer, só que você está dando tudo o que ele quer. Olha como é contraditório. É. Você entendeu? Quem ama exige, filha. Não é ato de desamor você levá-lo à maturidade. Entendeu, filha? Que Deus também te dê entendimento. Vou rezar por ele, mas que Deus também dê entendimento. E vou dizer mais, coloque limite agora, porque senão lá na frente vocês vão ter uma briga e aí vai ficar pior. A gente já discute bastante. Então, sabe? Porque eu vou bater de frente com ele, ele não admite. E essa, sabe aquele tipo de pessoa que não admite o não? Então... Eu acho assim, que já haja, passou... Para de falar não e haja fazendo um não. Entendeu? Entendi. Procure nas conversas com ele conversar outras coisas. Não tenta. Agora, você imagina, é a mesma coisa que a pessoa está enfeitiçada. Eu não gosto dessa palavra, mas o amor às vezes faz isso, cega. Mas o que a gente às vezes pensa é isso, padre, porque que nem a gente fala no nosso que a gente fala, está benzido. Então, mas vai passar, filha, é paixonite. Não entre no joguinho e preserve o que é mais importante, o relacionamento entre vocês, entendeu? Sim. Que Deus abençoe, Margarida. Espero ter ajudado você, filha. Você tem que ser mais firme, tá bom? Mais firme. Que Deus abençoe Margarida de Clementina, São Paulo. Acompanha pelo YouTube. A diocese lá é de Lins, Dom João Gilberto de Moura. Povo de Deus, é hoje. Reze, Senhor, que o retiro de hoje do Sagrado Coração de Jesus realmente sejam corações feridos para corações curados. Eu volto com a leitura orante. Volte comigo. Tá com o financiamento atrasado? A Economy Assessoria renegocia para você, com transparência e data certa para quitação. Ligue 41-3411-0323. Não passe aperto, passe na Economy. Estava sentindo dores fortes na coluna cervical. Não estava conseguindo trabalhar direito. Fiz ressonância, acusou 4 vértebras com artrose. Aí um dia ouvi a propaganda do magnésio Sotarelli Tripação. Comprei um frasco, com 15 dias já senti melhoras. Agora, faz um mês que estou tomando, já não estou sentindo dores. Dor nas juntas, dedos inchados, formigamento. Magnésio Tripação Sotarelli. São 3 tipos de magnésio em uma só cápsula. Malato, citrato e quelato. Peça agora. 0800-603-5363. É 0800-603-5363. Sotarelli. Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cresol, onde a vida coopera e tudo começa por você. Olha só a placa do mercado, quanta coisa em promoção. Nossa, mas você está enxergando daqui o que está escrito? Antes eu ficava assim, igual você tá, apertando os olhos para conseguir enxergar. Mas eu tomei o Vision X, quanta diferença. Ah, é aquele que escuto no rádio, então funciona mesmo? Claro que funciona, para mim e para tanta gente. Para de perder tempo e liga lá, 0800-721-8539. De tanto forçar a vista para conseguir enxergar, vem aquela dor de cabeça. Cabeça, tontura, seguida de enjoo. Para tudo! Com Vision X você cuida dos seus olhos aí de dentro da sua casa. 0800-721-8539. Só hoje! Preço de laboratório e terço de presente. 0800-721-8539. 0800-721-8539. X! Eu sentia coceira no olho, não sinto mais. Parece que tinha terra, eu não sinto mais. E eu tô sempre falando pras pessoas, toma um Vision X pra ajudar a vista de vocês. Tanto que ele é bom. Vision X, 0800-721-8539. Só hoje, preço de laboratório. Ligue 0800-721-8539. 0800-721-8539. 8539. Estamos apresentando Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Queridos filhos e filhas, nós vamos para a leitura orante de Jó. Tá gostando, hein? E essa dobradinha, a gente lê Jó, eu já estou explicando isso no livro Inabalável. Você adquire Inabalável em todas as livrarias do Brasil. Estou falando sério. Você passe hoje, hoje é sábado, você vai numa livraria, você vai num shopping, você vai numa loja, olha lá, adquira. Gente, é muito bom. Você vai lendo, você vai entendendo tudo que eu estou falando aqui de Jó. Mas não é para entender Jó, é entender a própria vida. Esse é o objetivo maior. Adquira, dê para as pessoas. Há muita gente que tem muitas dúvidas. Há pessoas que estão passando por muitos questionamentos sem resposta. Padre, aqui na minha cidade não tem livraria. Então o que você vai? Produtos que evangelizam. www.radiocidade.com.br. Padre, aqui na minha cidade não tem livraria. Então o que, que você vai? Produtos que evangelizam. com.br. Faça sua doação hoje. livrouro.com.br. Você escolhe o valor, se roda, coloca os nomes de sua família e esse nome ficará no livro, que agora é virtual, mas depois vai ser livro físico e vai ser uma bênção. Quantas orações você vai receber? Eu vejo a Lúcia Marim Zepon de Curitiba. Depois, Sebastiana Lourdes de Souza, Curitiba, e assim por diante. livrouro.com.br, a tua chance, 18ª parcela. Bíblia aberta, cartilha de oração. Gente, nós continuamos com o discurso de Eliú. E ontem, você leu por acaso o capítulo 32 e 33? Então, eles estão embaixo de uma árvore, que eu estou descrevendo pelo rádio, mas quem está pela televisão, quem está vendo pelo YouTube Padre Manzotti, está vendo. Três homens mais maduros, o povereto do Jó lá sentado numa lástima, e o mais novo falando, é este Eliú. Então, se você não leu ontem, ó, final de semana, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, 33, 34, hoje... Eu vou pro 30 e... Eita, é bastante hoje, hein? Não, tô pensando assim, é bastante. Mas, ué, você vai fazer o quê, meu filho, hoje? 36 e 37, tô dando de lição de casa. Vamos lá, 35. Versículo 5, preste atenção. Olhe para o céu, falando para Jó, né, filho? Olhe para o céu. E veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. Veja quanta verdade tem nisso. Não é por todo ruim o discurso, não, gente. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas falhas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Lembra que ele falou ontem? Que a sabedoria não é necessariamente fruto da idade avançada? Ele é o mais novo, mas olha como ele é sensato. Versículo 9. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritem, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos, porém não voltam para Deus, o seu Criador. Eis o ponto aqui. Não voltam para Deus, Criador, que dá força nas horas mais escuras. Gritam pedindo ajuda dos homens, mas não gritam para Deus pedindo ajuda nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Para frente. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência. Essa palavra tem tudo a ver. Aqui está um ponto importantíssimo. Eu até levei para a música Inabalável. Agora eu posso te ver. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com Ele. Ei, estou falando para você que está me ouvindo, fulano, você disse que no meio de tudo isso não pode ver a Deus, mas tenha paciência, a tua causa está com Ele. Você pensa que Deus não castiga, que Ele não presta muita atenção no pecado? Não adianta nada continuar com seu discurso, você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó, versículo 2 do capítulo 36. Jó, tenha pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Jó, tenha paciência. Capítulo 36, versículo 15. Deus nos ensina, por meio do sofrimento, e usa a aflição para abrir nossos olhos. Toca o sino, sacristão. Versículo 15. Veja que percepção do sofrimento. Deus nos ensina por meio do sofrimento. Grifa isso. E usa da aflição para nos abrir os olhos. Vou repetir pela terceira vez e não é falta de texto. Capítulo 36, versículo 15. Deus nos ensina, por meio do sofrimento, usa a aflição para abrir nossos olhos. Versículo 26. Grife também. Ele é grande demais para que o possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Gostaria que você pensasse um pouco nos seus sofrimentos. Se você não está sofrendo hoje, louvado seja Deus. Mas o quanto aprendeu no sofrimento, na aflição. Deus permitiu, permitiu. Mas se Ele permitiu, é porque algo bom podia ser tirado dele. Eu estou lhe falando com todas as letras. Aqui, nesse último discurso de Eliú, depois dele é Deus que vai falar. Está o centro da compreensão da própria dor. Versículo 15. Escuta o que o sacristão está chamando em intervalo. E eu quero que você vá pensando. Deus nos ensina por meio do sofrimento. Usa a aflição para abrir nossos olhos. Reflita um pouquinho isso. E volte comigo rezando. Eu volto já. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. De 4 a 7 de junho chega a 10ª edição do Antonina Blues Festival, um dos maiores festivais do gênero no sul do Brasil. Mais de 30 shows gratuitos em 4 palcos espalhados pela cidade histórica do litoral paranaense. E mais, ações de sustentabilidade como limpeza da Baía de Antonina e campanha do agasalho, que reforçam o compromisso de sustentabilidade com a comunidade local. Acesse Antonina Blues Festival e confira a programação. Apoio Sesc Paraná, Secretaria de Turismo do Paraná, Itaipu Binacional e Prefeitura de Antonina. Rádio Evangelizar e seus apoiadores culturais. Atenção, motorista. Está com a parcela do carro atrasada? Calma. A Economy Assessoria renegocia suas dívidas com a data certa para quitar. Com mais de 16 anos de experiência, a Economy Assessoria é sinônimo de confiança, transparência e compromisso. Ligue agora mesmo para 41-3411-0323. 41-3411-0323. Fazer parte da obra evangelizar é beber da fonte que fortalece a fé, que renova a esperança. Desde 2010, que eu sou agraciada, sou mensageira, sou associada, eu e o meu esposo. O momento era de luta. No dia que eu associei ele, ele estava com o benefício cortado e eu não tinha salário nenhum. Mas o sim abriu espaço para Deus agir. Mas Deus me dava o jeito, foi Jesus que me levantou. Eu lembrei da viúva de Sarepta, porque você deu aquilo que não tinha e Deus está garantindo para você, seu azeite e sua farinha nunca vai acabar. Louvado seja Deus! Programa Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti, de segunda a sábado, às 10 da manhã. Reapresentação, às 10 da noite. De qualquer pessoa que procede, um conselho verdadeiro não vem dessa pessoa humana, mas sim daquele que é verdade. Isto é, do Deus imutável, Santo Agostinho de Hipona. Você está ouvindo Experiência de Deus, com Padre Reginaldo Manzotti, seu programa diário de aconselhamento espiritual. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. E eu volto na leitura orante com os dois últimos versículos. Capítulo 36, versículo 15. Deus nos ensina, por meio do sofrimento, usa da aflição para abrir nossos olhos. E versículo 26. Ele é grande demais. Para que possamos conhecer, nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Também que me conhece, ele está além da nossa ciência. Ele está além da nossa compreensão. Por favor, complete essa oração escutando essa música, que é um salmo. Mas escute esse texto do livro Inabalável, página 82, último parágrafo. Seus discursos são uma ponte entre a razão humana de Jó, Eliú, e a manifestação divina. A maior contribuição de Eliú estava em refinar a compreensão do sofrimento, separando a ideia fixa de castigo. Ei, percebeu? Nós estamos terminando, Jó. Nós estamos terminando. Se percebeu a contribuição de Liu hoje? Ele faz uma distinção da compreensão do sofrimento, separando do castigo. Versículo 15. Deus permite o sofrimento para nos abrir os olhos. Um pouquinho mais. Deus fala por meio dos sonhos, visões. Se escutou, se você leu o que eu pedi, Jó 33, 34, 35, 36, agora 37, final de semana, gente. Estou falando quatro capítulos. Ele fala por meio dos sonhos, visões, até da dor, para afastar o homem do caminho da perdição. Deus fala através dos sonhos, visões, até da dor, para afastar o homem do caminho da perdição. Sim, Senhor, eu começo a entender. O maior desejo de Jó, e aqui vou terminando a leitura orante que eu ficaria a manhã toda, é ver Deus. Será que o fará? Semana que vem. Catarina, que a paz de Jesus esteja com você. Bom dia, padre, sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde, Catarina? Eu falo de Recife. Meu abraço a todos de Recife. Como que você me acompanha? Eu acompanho pela rádio, pelo YouTube, pela TV Evangelizar. Verdade, ali nós temos a TV Evangelizar 47.1. Mas temos, sim, várias rádios também. Diga lá, Catarina. Padre, eu queria pedir uma oração. O que está pegando? Padre, eu perdi minha mãe. Meus sentimentos. Vai fazer 3 meses. Obrigada, vai fazer 3 meses. E assim, foi uma coisa muito surpresa, porque minha mãe vinha passando por um câncer, no qual fez cirurgias, fez radioterapia, estava bem. O médico deu alta a ela, e de repente ela começou a passar mal, e eu pensei que ela estivesse desidratada. Mediquei, porque ela passava 2, 3 horas fazendo as orações dela dentro do quarto. Sim. E de repente, padre, minha mãe, ela estava infartando, eu não sabia que era infarto. Se ela passou 12 dias na UTI e depois veio a óbito. Eu não consigo aceitar a morte dela. Entendi. Uma dor fora do contexto, uma dor na alma. Entendi. Filha, me diga o nome dela, por favor, para que rezemos na intenção. É Iracema da Conceição. Iracema da Conceição. Da Conceição. Tá. Filha, o que você não aceita? Porque, padre, ela estava bem. É. O médico deu alta, disse que ela podia ir para a missa, podia viajar. Sim. Ela passou o dia bem, ela foi para o casamento do neto. E uma coisa assim, rápida, ela começou vomitando, eu via que pensava que era desidratada. A cuidadora dela, se é melhor levar para o médico, eu acho que não, ela está desidratada, porque amanhã fica muito tempo no quarto rezando. Entendi. E de repente, eu me sinto até culpada por conta disso, por não ter socorrido ela. Eu imaginei que podia ser por aí. Filha, do ponto de vista da tua mãe, vamos, raciocina comigo. Louvado seja Deus, ela foi curada do câncer. Foi. Ela teve oportunidade de voltar para casa, ela teve oportunidade de ter seus momentos de oração. O que eu quero dizer com isso? Ela teve uma chance até de se despedir. Agora, o que está pegando, filha, claro que é o luto, a perda da mãe, mas é você se cobrando, porque eu não percebi que ela estava tendo um ataque. Filha, nós não temos uma bola de cristal. Nós, infelizmente, nós sabemos um pouco sobre medicina. Nós somos leigos. Você estava tão preocupado com a sua mãe com câncer que jamais pensava que ela podia ter um infarto. Jamais. Então não se culpe. Você entendeu? Não se culpe por isso. Vou lhe perguntar, você deu amor a ela enquanto ela estava doente de câncer? Muito, padre. Você cuidou dela? Cuidei. Deus sabe o quanto cuidei, padre. Então, filha, você acha tudo bem que você está ainda na fase do luto, pouco tempo, mas não fique se culpando, filha. Por mais que a gente gostaria, existe a hora de nascer, a hora de morrer. Você estava escutando que eu estava falando sobre Jó? Eu estava ouvindo, sim. Esse comigo. Passando com você, não é? É. Só que o que você precisa é entregar a tua mãe e se perdoar, se há algo a perdoar, porque não vejo. Você deu amor, você deu carinho. Agora, esse sentimento de culpa, filho, vai passar, só que você tem que dizer, Senhor, eu fiz o que eu podia. E tua mãe sabe disso. O mais importante é isso. Tua mãe sabe. Você não é médica. se não é cardiologista. Você entendeu, filha? Uhum. Então diga assim: eu entrego minha mãe Iracema. Eu entrego minha mãe Iracema. Que tem o descanso eterno. Que tem o descanso eterno. E a luz perpétua. E a luz perpétua. Senhor. Senhor, tire esse luto de mim. Tire esse luto de mim. Esta dor que me machuca. Essa dor que me machuca. Esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa. Tira de dentro do meu coração. Tira de dentro do meu coração. Jesus das Santas Chagas. Jesus das Santas Chagas. Meu coração está ferido. Meu coração está ferido. Mas meu coração ficará curado. Mas meu coração ficará curado. Amém. Amém. Que Deus abençoe Catarina, de Recife, Pernambuco. Tem a TV Evangelizar, canal 47.1, Rádio Recife FM, Marcelo Pitanga, Olinda FM, Ivanildo Silva, da Obra de Maria, e o arcebispo Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, da Arquidiocese de Olinda e Recife. Amado povo de Deus, é hoje. À tarde nós temos um compromisso, que é o retiro. Reze pelo retiro. Lembrando que no final do dia nós teremos a missa às 18h30 e às 20h, um show de evangelização pela música. Retiro em Brasília, povo de Deus. Eu volto já, volte comigo. Eu liguei e comprei o magnésio triplação, tô fazendo o tratamento correto. Às vezes demorava para dormir, tinha noite mal dormida, sabe? Rolava na cama para lá e para cá. Depois que eu comecei a tomar, nossa, minhas noites melhoraram 100%. Acordo no outro dia disposto. Eu super recomendo magnésio triplação, é o melhor. Sotarelli. Estava sentindo dores fortes na coluna cervical. Não estava conseguindo trabalhar direito. Fiz ressonância, acusou 4 vértebras com artrose. Aí um dia ouvi a propaganda do magnésio Sotarelli tripação. Comprei um frasco, com 15 dias já senti melhoras. Agora, faz um mês que estou tomando, já não estou sentindo dores. Liga pra gente, 0800-603-5363. É 0800-603-5363. Sotarelli! Liturgia diária. Programação da TV Evangelizar. Orações, a sua doação e para ouvir a rádio Evangelizar, acompanhe a liturgia diária com o ofício de Jesus das Santas Chagas. Tudo no aplicativo da Associação Evangelizar é preciso. Baixe agora! Rádio Evangelizar e seus apoiadores culturais. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Quando alguém que amamos precisa de cuidado, queremos a certeza de que está em boas mãos. E a confiança faz toda a diferença. Na Anjos da Guarda Home Care, cada gesto é feito com carinho, paciência, dedicação e respeito. 24 horas de atenção com profissionais capacitados na maior instituição de cuidado humanizado do Brasil. Ligue ou chame no WhatsApp 41 99825-0179. Anjos da Guarda Home Care. Cuidando de pessoas, cuidando de histórias. Sua identidade e a missão ficarão marcados na história da Evangelizar é Preciso. Participe da ação Livro Ouro e contribua para a construção do nosso centro de eventos em Piraquara. Você que é do Nordeste, você que é do Sudeste, você que é do Sul, você que é do Centro-Oeste, junte seus amigos, faça uma vaquinha. Doe em livrouro.com.br. Esta terra santa que está sendo feita de milagres e prodígios, este é o nosso legado de fé para o futuro. Vamos. Você está ouvindo Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Um programa de fé e oração que aproxima você de Deus. Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz. Hoje, aniversário de Dom Silvio Guterres Dutra, da Diocese de Vacaria, Espírito Santo. Dom Valdemar Passini Dalbello, da Diocese de Anápolis, Goiás. Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, da Diocese Borba, Amazonas. Rádio que faz aniversário hoje, Alternativa FM, Candiba, Bahia. Cultura FM, Salto do Lontra, Paraná. Tangará AM, Tangará, Santa Catarina. Amanhã, aniversário, Ativa FM, Pitangui, Minas Gerais. Guajuvira FM, Doutor Maurício Cardoso, Rio Grande do Sul. Nova Onda FM, Pitangui, Minas Gerais. TCM FM, Mossoró, Rio Grande do Norte. E E. Fernandes, TV filiada, São João da Barra, Rio de Janeiro. Filhos amados, povo querido, nós vamos para a novena, mas o mês de junho promete. Peço orações hoje para que os frutos do retiro sejam intensos, de conversão mesmo. Povo de Brasília, de toda a região, muita gente, com certeza, na paróquia Imaculado Coração de Maria, reze para que os frutos sejam abundantes. Você vai poder acompanhar pela TV Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti. Lembrando que tem toda uma programação para quem quiser saber o horário de missa, às 18h30 e depois um show de evangelização. Povo de Deus, mês de junho eu falei de grandes eventos. 12 de junho, sexta-feira, numa sexta-feira, nós teremos o Arraiá do Seu Vigário. Faltam seis dias. Então, se programe, na sexta-feira que vem, nós teremos o Arraiá do Seu Vigário, às 19 horas, pela TV Evangelizar e YouTube Padre Manzotti. Dia 21 de junho, estarei em Limeira, Jubileu de Ouro da Diocese de Limeira. Será no Estádio do Limeirão, Povo de Deus de Limeira, dia 21 de junho, domingo, Limeira, Estádio Limeirão. Tem toda uma programação à tarde, às 17h30, show de encerramento, Padre Reginaldo Manzotti, 18h30, coroação de Nossa Senhora das Dores, e queima de fogos de encerramento, também pela TV Evangelizar, YouTube Padre Manzotti. Mas não esqueça, para concluir o mês, 24 horas na presença do Senhor, organize caravana, ônibus, van, família, compre sua passagem, como eu sempre falo, reserve o seu hotel, 24 horas na presença do Senhor, dia 27 e 28 de junho, sábado e domingo. Vamos rezar, gente, vamos pedir a Deus, nono dia, novena, Jesus das Santas Chagas, libertação dos vícios, rezemos. Senhor Pai misericordioso, pelas santas chagas de Teu Filho Jesus, concedei a vida a todos aqueles que se encontram encarcerados em um vício, escravos de alguma droga. Senhor Pai, cheio de misericórdia, pelas santas chagas dolorosas e gloriosas de Jesus, libertai da escravidão do vício, drogas, bebidas, cigarro, compulsões, mentiras. Quebrai todas as cadeias, grilhões dessas pessoas que trago agora em oração. Tem alguém que você quer em particular rezar? Como eu disse, tantos grilhões, drogas, bebidas, cigarro, compulsões, jogos, infelizmente, cada vez mais na surdina, perdendo casas, carro. Senhor Pai misericordioso, Deus da vida, pelas santas chagas de Jesus, libertai as carências, os traumas, os desgostos e toda a escravidão espiritual, afetiva, emocional, moral. Preenchei o vazio na vida dessas pessoas a ponto de conseguirem a libertação deste mal. Senhor, pelas 5 chagas do teu filho Jesus, tirai todo esse malefício e dai a serenidade no viver e no querer. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas, colocamos todos os dependentes químicos, as causas que levaram ao vício, as causas, a raiz do problema. Curai, Jesus. Libertai-os de toda a rejeição, de toda a falta de amor próprio, de toda a amargura, de todo o complexo de inferioridade. Curai de todas as más companhias. Senhor Jesus, nas tuas chagas, santas chagas, colocamos nossa família e colocamos a família daqueles que lutam contra um vício. Todo desgaste emocional que a família passa, todo trauma que a família carrega, libertai também, Senhor, e dai harmonia e paz a esta família. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, libertai a família das drogas. Jesus, pelas tuas santas chagas, libertai a família dos vícios. Senhor, pelas tuas santas chagas, libertai as famílias do vício. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai o final de semana, o retiro que vamos participar. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietreutina, nos méritos das Santas Chagas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu me despeço com o clipe e essa música que tudo a ver com a leitura orante. Inabalável. Evangelizar é preciso. Com o peito carregado, sem forças para seguir. Me senti abandonado, esquecido na multidão. Gritei por respostas e o silêncio em oração. Mas no fundo do abismo, quando achei que era o fim, senti sua voz sussurrando: filho, olha pra mim. A fé não é ausência da dor, é saber onde ancorar, mesmo em meio à tempestade. Em Deus minha fé, é inabalável. Minha fé em Deus é inabalável. Você ouviu Experiência de Deus. Apoio Cultural Ame Mais, o plano de assistência familiar mais completo. ZYM 289, 99.5. Paula Freitas FM informa a hora certa. Bom dia, 11 horas e 1 minuto. Oi, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Paula Freitas FM, a rádio da cidade, a rádio da família. 87,9. Paula Freitas FM, 87,9. A frequência certa do seu rádio. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Pense nisso, as pessoas trabalhando e ouvindo rádio, seu cliente no carro e ouvindo rádio, na fazenda, todos ouvindo rádio, na cidade, o rádio sendo ouvido por todos. Pensou? Então invista no rádio, o canal que liga você ao consumidor. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve, fica sabendo de sua existência. Anuncie no rádio. Aqui tem demais. 87,9. Aqui toca as melhores. 87,9. Atenção! Atenção! O Sindicato Rural de Paula Freitas mantém convênio com a Dalgalo Pneus, a maior loja de pneus e suspensão da região. Automóveis, caminhões e toda a linha de pneus agrícolas. Entregamos na sua propriedade e parcelamos em até 12 vezes no cartão. Ligue agora mesmo 42-3522-9667. Dalgalo Pneus, na Avenida Manuel Ribas, 1285. Telefone 42-3522-9667. Ligue já! Sem bandeira! De muito longe avistei. Economia todo dia, Banyuk Supermercados. Qualidade e garantia, Banyuk Supermercados. Banyuk, atendimento personalizado. Banyuk, hortifruti, padaria, tem açougue, vem comprovar. Banyuk Supermercados, tem preferência popular. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve, fica sabendo de sua existência. Anuncie no rádio. Aqui tem demais. 87,9. Paula Freitas FM informa a hora certa. Bom dia, 11:04. Bom dia. Ao iniciar-se um novo período de tempo em que o Criador lhe permite despertar para agir no bem, é importante meditar sobre a bênção deste dia, na construção da alegria e da paz almejadas por nós. Não se importe se o dia amanheceu nublado ou chuvoso, ensolarado ou borrascoso. Não se preocupe se o clima está frio ou se o calor promete castigar. Erga-se e ore, agradecendo a Deus o fato de ter você aberto os olhos no corpo físico para um novo dia. Ele é ensejo de realizações positivas, de progresso para você. Não se impaciente por dar-se conta de que no dia de hoje você guarda bem pouco ou nenhum dinheiro para suas necessidades comuns. Pense que está com saúde e que o trabalho, por mais simples, é a feliz oportunidade que a pessoa recebe de Deus para modificar a vida. Seja carpindo o solo ou recolhendo o lixo, preservando a higiene. Seja lavando uma roupa ou conduzindo fardos. Qualquer que seja o serviço, agradeça ao Senhor, seguindo adiante. Procure não se infelicitar se acordou febril, debilitado, doente. Você mantém a lucidez, pode pensar, pode agir. Busque o socorro de alguém se não puder cuidar-se só. Não despreze a prece com que você pedirá o auxílio divino diante do seu desequilíbrio orgânico. O auxílio virá. Espere, agindo. Seja como for, você tem hoje nas mãos os mais valiosos recursos para ser feliz, dentro do quadro das suas provações e merecimentos. Não se entregue à revolta, ao rancor, à mágoa, ao desalento. Seu dia deve ser um dia lindo. Seu tempo deve ser abençoado. Enquanto é hoje, seja amigo de alguém, leal e prestativo. Enquanto é hoje, liberte-se dos vícios que o aprisionam, fiel ao bem, decidido. Enquanto é hoje, cresça um pouco mais, vinculado a Jesus Cristo, a fim de que consiga viver um bom dia em cada dia que passe por você. vivendo bem o seu dia, você estará se preparando para o formoso dia sem nuvem, sem tormenta, sem noite, que o Criador a todos nos oferece após superados os tempos terrestres, educando-nos e valorizando as horas com disposição e coragem, com grandeza d'alma. Enquanto puder escutar ou perceber a palavra hoje com a audição ou com a reflexão no campo fisiológico, valha-se do tempo para registrar as sugestões divinas e concretizá-las em sua marcha. Paula Freitas FM, a rádio da cidade, a rádio da família. De segunda a sábado, Bom Dia Astral, na apresentação da Lila. Não esqueça, tenha um bom dia astral, aqui na Paula Freitas Paula FM. Paula Freitas FM. Às vezes a vida nos ensina a ser forte tão cedo, que esquecemos como descansar. Passamos anos cuidando de tudo, dos filhos, da casa, do trabalho, das preocupações que ninguém vê. Mas hoje, por alguns minutos, permita-se apenas existir. Respire. A mulher que você merece o mesmo carinho que sempre ofereceu ao mundo. Você acordou antes do sol nascer, como tantas vezes aconteceu. Preparou os sonhos de outras pessoas enquanto seu coração se esqueceu. Foi costurando dias e esperanças, guardando lágrimas no avental, sorrindo mesmo quando a alma pedia silêncio no final. Quantas vezes você se escolheu por último? Quantas vezes deixou pra depois? A vida passou pela janela e você seguiu cuidando de nós. Mas existe uma mulher bonita, escondida atrás da correria, esperando ouvir da própria voz, que também merece alegria. E se hoje você parar, talvez perceba devagar que nem toda força precisa lutar. Às vezes força é descansar. Você não precisa carregar o mundo nos ombros outra vez. Pode deixar o vento levar o peso que não é seu. Você merece paz, merece reconhecimento. Chegou a sua vez de viver. As cicatrizes que ninguém conhece, histórias guardadas no coração, promessas quebradas pelo tempo e noites inteiras sem direção. Mas vejo o jardim da sua alma, ainda existem flores por abrir, há sonhos esperando pacientemente o momento certo de surgir. Nem tudo que foi embora levou sua felicidade. Às vezes o vazio que ficou abriu espaço para a liberdade. E aquilo que parecia fim era apenas transformação, como inverno preparando a terra para uma nova estação. Respire fundo mais uma vez, sinta a calma acontecer. A vida ainda tem capítulos que você merece escrever. Você não precisa. Tudo que viveu também construiu quem você é. Você não precisa ser perfeita para ser especial. Não precisa vencer todas as batalhas para ser extraordinária. Existe beleza na sua história, existe força. Você também merece o amor que sempre ofereceu ao mundo. Às vezes a gente não sabe o quanto carregou até o dia em que finalmente para, olha para as próprias mãos. E percebe que estão calejadas de tanto segurar o mundo. Se você chegou até aqui, isso já é demais. Essa música é pra você. Tem dia que o travesseiro guarda mais segredo do que qualquer diário já guardou. Tem noite que eu fingi que estava bem, enquanto por dentro eu desmoronava devagar. Lavei a louça, fiz o jantar, sorri pra quem não percebeu que eu estava mal. Segurei o choro no corredor, porque o meu tempo de descanso é sempre depois. Mas eu ainda estou aqui, ainda respiro esse ar, ainda carrego essa luz, mesmo que ela canse às vezes de brilhar. Estou aqui com as minhas cicatrizes e tudo, com os planos que o tempo levou e os sonhos que eu guardei em silêncio. Eu ainda estou aqui, mais inteira do que parece, mais forte do que eu mesma sei, mais digna do que o espelho às vezes me diz. Fui mãe quando eu ainda era menina em muitos sentidos. Fui forte quando eu não tinha mais o que dar. Aprendi a recomeçar de mãos vazias. Aprendi que pedir ajuda também é coragem. Ninguém viu as noites que eu passei em claro. Ninguém contou as vezes que eu engoli o choro. Mas o meu coração guardou cada uma delas como prova de que eu não desisti. Eu ainda estou aqui com marcas que virei medalha, com dores que virei canção, com amor que sobrou mesmo depois da desilusão. Eu ainda estou aqui com as minhas cicatrizes e tudo, com os planos que o tempo levou. sei, mais digna do que o espelho às vezes me diz. Você não precisa provar nada pra ninguém, você já provou pra si mesma. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa. Eu ainda estou aqui. Hoje eu me escolho, hoje eu me abraço, hoje eu acredito que o melhor ainda vem. Eu ainda estou aqui, viva real inteira, cansada às vezes sim, mas nunca, nunca, nunca vencida. Desculpa por existir do jeito que você é. Por ocupar espaço, por ter opinião, por sentir demais, por não sorrir quando não queria. Essa música é sobre o dia em que eu decidi parar. Por tanto tempo eu diminuí a minha voz pra não incomodar quem não me merecia. Eu pedia desculpa quando eu chorava. Eu pedi a desculpa quando eu sorria alto demais. Aprendi a ser pequena em lugares grandes. Aprendi a assumir quando o ambiente pesava. Coloquei os outros no centro de tudo e me esqueci de vez no canto da sala. Mas chegou um dia, uma manhã qualquer de março, em que eu olhei no espelho e não reconheci mais o que eu tinha virado. E eu parei de pedir desculpa por ser intensa, por ser real, por ter choro na garganta, por não caber no... Preciso ser, sou complexa como toda história verdadeira. Tenho camadas, tenho medos, tenho fé. Tenho dias bons e dias que me custam a inteira. Fui julgada por amar demais uma vez. Fui chamada de exagerada tantas vezes. Mas quem nunca amou com o coração aberto não sabe o que é ser viva de verdade. E hoje eu escolho ocupar o espaço que é meu, dizer não sem precisar explicar, e dizer sim quando vem do eu. E eu parei de pedir desculpa por ser intensa, por ser real, por ter choro na garganta, por não caber no... perfeita e não quero mais ser perfeita, palavra inventada pra nos diminuir. Eu sou suficiente, eu sou necessária, eu sou o que sou e aprendi a sorrir. Hoje eu fico, hoje eu falo, hoje eu choro sem pedir licença, hoje eu existo sem pedir. palavras que ficam presas na garganta. Não por covardia, mas porque o amor às vezes não cabe em palavras. Essa é a música de tudo que eu não disse e ainda carrego. Não disse que você era minha paz quando o dia virava caos lá fora. Não disse que eu ouvia os seus passos e o meu coração já sabia que era você. Não disse que eu guardava suas risadas como quem guarda foto dentro de carteira. Não disse que quando você saiu levou um pedaço que eu ainda não achei. E hoje eu carrego todo esse silêncio como um peso doce. A saudade que dói, mas que também aquece tudo que ficou por dizer entre nós. Tudo que eu não disse vai ficar pra sempre aqui dentro, onde ninguém vai, onde ninguém tocou, além de você. Tudo que eu não disse virou essa canção de madrugada, virou esse vazio que às vezes parece mais cheio do que deveria. Não disse quando eu quis que você ficasse, engoli o orgulho junto com o não. Não disse quando o ciúme me consumia, nem quando o amor pesava mais do que eu conseguia. Aprendi que o silêncio tem sabor, tem o gosto de café frio e arrependimento. Aprendi que as palavras não ditas voltam no pior momento. E hoje eu entendo que amar de longe também é amor, que soltar também pode ser cuidado. Mas a saudade não entendeu esse reclamava. Eu cresci achando que era assim que se fazia, que mulher forte não para. Levei anos pra entender que isso não era força, era sobrevivência disfarçada de virtude. Minha mãe não me ensinou a descansar, ela me ensinou a dar antes de receber. Ela me ensinou que o amor se prova no cansaço, que mulher que para é mulher que não quer. E eu aprendi tão bem essa lição, que hoje corro e não sei mais de quê, que hoje cuido de todo mundo ao redor, esqueço que eu também preciso de alguém. Não foi culpa dela, não, ela também aprendeu assim, de uma avó que também não parava, que também não cuidava de si. Minha mãe não me ensinou a descansar, mas ela me ensinou a amar de um jeito que dói. Eu vou quebrar esse ciclo por nós duas e aprender o que ela não pôde. Paula Freitas FM, a rádio da cidade, a rádio da família. Tem dias que eu olho pro espelho e vejo cansaço nos mesmos lugares, a linha entre os olhos que ela tinha, as mãos que não param por amor ou por medo. Mas tem algo que ela me deixou que vai além de tudo que ela sofreu. A capacidade de recomeçar toda manhã e a semente de um amor que ela plantou em mim. Eu sei que ela fez o que pôde com o que ela tinha e o que sabia. Que amor se aprende ao longo da vida, que a gente vai ajustando a melodia. Minha mãe não me ensinou a descansar, mas ela me ensinou a amar de um jeito que dói. E eu vou quebrar esse ciclo por nós duas e aprender o que ela não pôde me dar. Mãe, eu te perdoo pelo que você não sabia. Eu te agradeço pelo que você pode dar. E hoje eu me permito o que você não teve. Hoje eu descanso e descansando eu te honro mais. Minha mãe não me ensinou a descansar, mas eu aprendi por nós duas. Aprendi. Há muito tempo eu achei que quando eu fosse feliz ia parar de doer, que a paz era um lugar onde nada machucava, mas aprendi que paz não é isso. Paz é conseguir respirar mesmo quando dói, é saber que a tempestade passa mesmo quando você está no meio dela. Eu procurei a paz em lugares errados, no fundo de um relacionamento que me esvaziava, no silêncio de um quarto que gritava, no corpo que pedia socorro com sintomas. A ansiedade veio com o endereço certo, bateu na porta da minha madrugada. Ficou por tempo demais sem pagar aluguel, e eu fui ficando menor na minha própria casa. Mas aprendi com dor e com calma que o que a gente sente não é o inimigo, que a tempestade também passa e que eu sou maior do que o meu medo. Paz não é ausência de dor, é conseguir estar com ela sem se perder. Paz não é o dia sem nuvem, é saber que a chuva também vai ser. Paz não é não ter ansiedade, ansiedade é respirar, mesmo quando o peito aperta. Paz não é chegar no fim sem ferida, é caminhar com a ferida e seguir em frente. Aprendi que choro limpa por dentro, que falar o que sente cura o que cala. Aprendi que pedir ajuda é sabedoria, que o silêncio doente não é de quem é forte. Aprendi que o corpo guarda a história toda, que a atenção no ombro tem endereço no passado. Aprendi que cuidar de mim não é egoísmo, é o único jeito de cuidar de quem eu amo. E hoje eu respiro devagar, de propósito, com intenção, com gentileza, com o coração aberto pro que vem. Não é ausência de dor, é conseguir estar com ela sem se perder. Paz não é o dia sem nuvem, é saber que a chuva também vai ser. Hoje eu me dou o que eu sempre dei pra todo mundo: tempo, atenção, gentileza, escuta. Hoje eu sou minha melhor companhia. Hoje eu sou meu próprio lar. Paz não é ausência de dor. Paz é eu aqui, respirando de volta. Amanhã eu começo a cuidar de mim. Amanhã eu dou o passo. Amanhã eu ligo pra quem eu sinto falta. Mas amanhã vai sempre chegando como hoje. E hoje é o único dia que existe. Então que tal começar agora? Tenho uma lista de amanhãs que foram crescendo sem que eu visse. Uma coleção de começos adiados, guardados pra um dia que nunca veio, mas que existe. A academia que eu vou começar, o livro que eu quase abri, a conversa que precisava acontecer, o cuidado de mim que fui deixando de pedir. E não é preguiça, não é falta de querer, é o peso de tudo que deixou cansada, é o medo de começar e não terminar, é sombra de quem já se sentiu fracassada. É se não der certo de novo, é eu não mereço tanto assim. É a voz que aprendeu ao longo dos anos a colocar os outros antes de mim. Amanhã eu começo, mas e hoje? Hoje que é real, hoje que existe. Hoje que é a única chance de dar o primeiro passo nessa lista triste. Que tal começar pequeno, uma xícara, um minuto, uma respira, um olhar no espelho que diz: você é capaz, mesmo que a dúvida ainda vira. Não precisa ser perfeito pra começar, não. Não precisa ser o momento ideal. Não precisa estar pronta por completo pra colocar o primeiro tijolo nessa parede real. Começa errado se precisa. Começa cansada, começa com medo. Mas começa porque o movimento é o que transforma o sonho em algo de concreto. Pra aquela que está esperando sinal certo pra se mover. Esse é o sinal, esse momento. Não existe hora melhor pra acontecer. Você não precisa de mais um amanhã. Você tem hoje, tem agora, tem esse instante. Um pequeno passo na direção certa é mais do que mil planos de pé distante. Amanhã sempre foi uma desculpa bonita pra não enfrentar o que o hoje pede, mas hoje, agora, essa música que seja o começo de tudo que você mede. Começa com um sorriso pra você, começa com um eu me importo comigo, começa com qualquer coisa, mas começa, eu vou junto. Hoje, agora, você pode começar. Existe uma mulher dentro de mim que ficou quieta por muito tempo. Ela esperou pacientemente enquanto eu cuidava de todo mundo, enquanto eu segurava as pontas, enquanto eu fingia que estava bem. Mas hoje, ela quer falar. Tem uma mulher aqui dentro que eu quase deixei pra trás. Ela ficou no canto esperando enquanto eu corria demais. Ela sorriu quando eu chorava. Ela foi forte quando eu fraquejei. Ela guardou todos os pedaços de uma vida que eu fui vivendo pra alguém. Mas hoje o espelho me chamou pelo nome e eu vi nos meus próprios olhos alguém que eu quase esqueci. Ela ainda existe, mesmo depois de tudo isso. Ela ainda resiste, mesmo com o coração partido ao meio. Ela ainda sorri com aquele sorriso que o mundo não viu. Ela ainda existe, ela ainda existe, ela sempre foi eu. Quantos aniversários passou fazendo bolo pra todo mundo? Quantos planos foram engolidos pelo silêncio do dia a dia profundo? Quantas noites ela dormiu com o peso do que não foi dito, mas nas manhãs ela acordava e carregava o mundo no peito bendito. Mas hoje o espelho me chamou pelo nome e eu vi nos meus próprios olhos alguém que eu quase esqueci. Ela ainda existe, mesmo depois de tudo isso. Ela ainda resiste, mesmo com o coração partido ao meio. Ela ainda sorri com aquele sorriso que o mundo não viu. Ela ainda existe, ela ainda existe, ela sempre foi. Essas mãos agora vão cuidar de mim também. Ela ainda existe, mais bonita do que nunca. Ela ainda resiste, com raiz funda e alma limpa. Ela ainda sorri, esse sorriso que é só. Ela sempre foi eu. Me disseram que mulher forte não chora. Me disseram que eu tinha que segurar as pontas. Mas ninguém me disse quanto tempo a gente aguenta sendo rocha. quando tudo que a gente quer é ser abraçada. Passei a vida inteira engolindo choro no banheiro, pra ninguém ver que eu estava desmoronando por inteiro. Fui a rocha de tanta gente, fui o porto de quem chegou, mas quando eu precisei de colo, tinha sempre alguém que eu socorreu. Não é fraqueza esse cansaço que tomou conta do meu peito, é o peso de anos segurados que finalmente pede um jeito. É o corpo dizendo basta, é a alma pedindo ar, é a menina lá dentro que só quer pousar. Todo, chega de fingir que tá tudo bem. Eu também preciso de colo, eu também sou gente, eu também me dói. Chega de morder o lábio, chega de segurar a dor. Deixa esse choro cair, é chuva, não é fraqueza, é amor. Não é nunca cair, é cair e ainda assim se levantar. Mas antes de se levantar de novo, a gente precisa descansar. Precisa sentar no chão, precisa deixar sair, precisa olhar pra si mesma e se permitir sorrir, mesmo chorando. Que bom seria se alguém chegasse agora e dissesse: pode parar, eu tô aqui. Você não precisa ser tão forte assim. Mas enquanto isso não vem, vou ser esse alguém pra mim. Vou me dar esse abraço que eu sempre fui esperar de alguém. Eu sempre queria que alguém me desse também. Deixe esse choro cair, é chuva, não é fraqueza, é a vida que eu carreguei, pedindo passagem, pedindo beleza. Você pode parar, você pode descansar, você merece. Tem uma coisa linda em chegar no fundo, é que do fundo o único caminho é pra cima. E quando a gente sobe, sobe diferente. Sobe com mais raiz, com mais verdade, com mais ela mesma. Quantas vezes eu pensei que não ia me levantar. Quantas noites me virei sem encontrar onde me ancorar. Mas o amanhecer chegou com uma luz diferente hoje. Eu olhei pro espelho e vi uma mulher que atormenta, não destrói. Tem flores crescendo em lugares que foram cinza. Tem vida brotando exatamente onde dói e lastima. É que a terra mais fértil é aquela que foi revolvida. É que a alma mais profunda aquela que passou pela ferida. É tempo de recomeçar, não do zero, mas do que sobrou. Recomeçar com tudo que aprendi, com tudo que essa vida me ensinou. É tempo de plantar de novo, com mãos que já sabem que a terra é dura, mas que também sabem que toda semente tem sua hora de abertura. Eu não sou mais aquela que esperava que a chuva passasse. Agora eu danço nela antes que o vento me levasse. Aprendi que o tempo não volta pra ninguém, mas o que a gente planta hoje é a sombra que a gente vai ter. E se alguém me perguntar o que eu aprendi com tudo isso, vou dizer que aprendi que o recomeço tem um sabor sem preço. Tem gosto de café na manhã, de sol entrando pela janela. Tem cheiro de casa e de ser eu, de ser ela. É tempo de recomeçar com a força de quem sobreviveu. É tempo de me abraçar e agradecer tudo que me constituiu. Não desperdício nenhuma cicatriz. Cada marca conta uma história minha. E é justamente nessas marcas que reside toda a minha beleza e alegria. Oh, oh, oh. Recomeçar não é esquecer, é escolher continuar. Oi, bom dia! Tem um momento na vida de uma mãe que ela olha pra filha e vê ela mesma, com toda a força, com toda a fragilidade, com toda a beleza que ela nunca soube que tinha. E nesse momento, algo se cura. Você tem os meus olhos, mas enxergo que eu não soube ver. Você tem o meu sorriso, mas sorri mais fácil que eu no amanhecer. Tive crescer e vi tudo que eu devia ter sido, sem o medo que me segurou, sem o silêncio que me prendeu. E quando você me abraça, eu sinto que o mundo para, que os anos de batalha valeram cada lágrima e cicatriz rara. Que eu fiz certo em algum lugar, mesmo errando tanto pela estrada. Porque você existe lindo e forte, nada no mundo vale mais que isso. Minha filha, meu espelho, te vejo, me vejo jovem de novo. Minha filha, meu orgulho, você é tudo que eu quis ser e pôde. Que você saiba que te amo com amor que não tem medida. Que você saiba que você é o melhor capítulo da minha vida. Dias que você me ensina o que a vida me esqueceu de dizer. Tem momentos em que eu percebo que fui aprender com você a crescer. Porque filho não vem só pra ser criado, filho vem pra também nos criar. E você, minha menina, me ensinou de novo a acreditar. Estiver mais aqui, quero que você se lembre que em cada decisão sua teve um pedaço meu que te pertence. Que meu amor não tem fim, que atravessa tempo e distância. Que onde você for, vai levar minha voz na consciência. Liberdade que eu quis e não pude, vai, é seu. Já procurei paz em lugares que não podiam me dar, em aprovação, em relacionamentos, no trabalho, nos outros, até que um dia o silêncio me chamou, e no silêncio eu encontrei. Corri tanto atrás do que não era meu, que cansada e vazia me perdi. Procurei em olhos que não me viam a luz que sempre esteve aqui. Procurei na fala dos outros a resposta que era de dentro. Procurei no barulho do mundo o silêncio que eu precisava encontrar. Mas tem uma voz que fala mais baixo que o ruído que habita a mente. Tem um lugar lá dentro de mim que o mundo não alcança, não consegue. Não é religião, não é crença obrigada. É algo que pulsa, que respira, que é. É aquele momento entre o sono e o acorda em que eu sei. Que eu simplesmente sou. Existe uma paz que o mundo não dá, que não depende de ter ou de ser mais. Uma paz que nasce do soltar, do aceitar, do abrir a mão e deixar ir pra Deus. Existe uma paz que vive em mim, que eu quase deixei se apagar no caminho. Paz que me chama por nome, me diz que eu nunca estive sozinha. Aprendi a sentar com minha dor, sem fugir, sem esconder, sem correr. Aprendi que o que me assombrava só precisava ser olhado de frente pra perder. Aprendi que a gratidão não é fingir. Tá tudo bem, é encontrar mesmo no dia difícil um motivo pra dizer obrigada, mesmo assim, amém. Que eu possa encontrar essa paz na xícara de café da manhã, no abraço da pessoa que amo, na chuva batendo na janela amanhã. Que eu possa encontrar que é grande demais pra mim, já está nas mãos de algo maior, sereno. Existe uma paz que o mundo não dá e que ninguém pode tirar de mim. Uma paz que aprendi a cultivar como um jardim que cuido até o fim. Essa paz que vem de dentro, nenhuma tempestade vai abrir. dentro. Bom dia! Bom dia! Desde pequenininha, segurar. Bom dia! Segurar o choro. Segurar a raiva, segurar a dor. Mas o que ninguém nos disse foi o custo disso. O quanto pesa segurar tudo. Tem um lugar dentro do meu peito onde eu guardo o que não posso dizer. Tem uma gaveta cheia de momentos que eu precisei engolir pra sobreviver. Tantas despedidas guardadas, tantas perdas não choradas, tantas noites que pedi ajuda sem nenhuma palavra falada. E o corpo foi ficando pesado com que a alma não liberou. E o sorriso foi ficando cansado com a força que esse peso custou. Até que num dia qualquer a represa simplesmente cedeu. E eu não tentei segurar, porque era hora de deixar ir tudo que dói. Deixa chover. Meu amor, é a alma fazendo limpeza com liberdade. Bom depois dia. A chuva fica mais leve. Bom dia. Depois do choro, o peito fica mais livre. Depois que a gente se permite sentir, é que a gente aprende a verdadeiramente viver. Não venho aqui fingir que é fácil, não. Dizer que não dói, mas venho dizer que do outro lado do choro tem uma versão só mais inteira do que foi. Pode chorar por tudo que perdeu, pelo que não foi e não vai mais ser. Pode chorar pela criança que você foi, que cresceu rápido demais pra não sofrer. Pode chorar, pode sentir, pode demorar quanto precisar, mas quando parar o choro, eu quero que você se levante e continue a caminhar. Deixa chover hoje, deixa chover, deixa tudo isso sair. Amanhã o sol vai aparecer e você vai estar mais pronta pra seguir. Deixa chover, você merece esse momento de céu, porque mulher que se permite sentir não é fraca, é fenomenal. Disseram que depois de certa idade a mulher vai perdendo. Vai perdendo beleza. Vai perdendo relevância, vai perdendo brilho. Mas me disseram errado. Porque o que acontece é exatamente o contrário. Foi deixando passar, mas eu vejo nessas marcas a história de uma mulher que soube amar. Cada linha no meu rosto é uma escolha que fiz. Cada fio de cabelo branco é um capítulo que vivi e que me faz feliz. Não sou mais aquela que pedia licença pra ocupar o espaço que era meu. Não sou mais aquela que se diminuía pra que alguém ao lado parecesse maior do que eu. Fui crescendo nos avessos, fui aprendendo no silêncio, fui descobrindo que beleza é muito mais do que aquilo que os olhos alcançam. Ainda sou eu, mas mais inteira. Ainda sou eu, mas sem medo de ser. Ainda sou eu, com mais fronteiras, com mais clareza sobre o que quero e o que vou ceder. Ainda sou eu, com mais raiz, com mais clareza e menos ilusão. Ainda sou eu, e que bom que sou, porque eu me tornei a minha maior admiração. 50 anos, ou 40, ou 60, não são o fim de absolutamente nada. São o começo do capítulo mais bonito, da mais honesta e rica da jornada. Porque a mulher que se conhece não tem pressa pra provar. Ela apenas existe plenamente, isso por si só já é obra de arte singular. Ao corpo que me carregou até aqui, obrigada por cada escolha. As mãos que serviram tanto que possam agora também ser acolhidas. A mulher que fui sendo sem sempre entender o porquê. Obrigada por não desistir, por seguir sendo eu. Ainda sou eu, mais do que nunca. Ainda sou eu, com toda a minha verdade. Ainda sou eu, e me recuso a pedir desculpa pela mulher que me tornei. Ainda sou eu, e isso é belíssimo. Ainda sou eu, e nada me apaga. Ainda sou eu, e é suficiente ser exatamente essa mulher que se desvela e que avança. Tem dias que a gente acorda e o peso já está lá, antes mesmo de qualquer coisa acontecer. É um cansaço que não é do corpo, é do tipo de coisa que ninguém vê quando você pergunta: tá tudo bem? E você responde: tô assim. Tem dias que o cansaço mora num lugar que não tem nome, num lugar que a gente carrega escondido debaixo do uniforme de mulher que dá conta, de mulher que tá bem, de mulher que sorri forte mesmo quando nada dentro dela sorri também. E o mais difícil não é a dor, é fingir que ela não existe, é acordar e se armar de novo quando a alma está... Eu estava sentado lá fora na última meia hora tentando inventar uma história que pudesse explicar o fato desse, e eu queria chegar com uma história que demonstrasse as qualidades que eu tenho e que todos vocês admiram, tipo seriedade, ou dedicação, ou trabalho em equipe, mas eu não consegui bolar nada. Então a verdade é que eu fui preso por não pagar multas de trânsito. Multas? Eu vim correndo lá da delegacia até aqui, é verdade. O que fazia antes de ser preso? Eu estava pintando meu apartamento. Ele secou? Eu espero que sim. Christopher, fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, você! Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar a felicidade. Jay disse que é muito determinado. Ele ficou esperando diante do prédio com um trambolho com mais de 20 quilos por mais de um mês. Disse que é inteligente. Eu acho que eu sou, sim. E quer aprender esse negócio? Sim, senhor, quero aprender esse negócio. E começou a aprender por conta própria? É claro que sim. Me responde uma coisa. Você é feliz? Sou. Porque eu sou feliz. E se você é feliz e eu sou feliz, isso é muito bom, né? É. Primeiro na sua classe? Na escola? Segundo grau? Sim, senhor. Quantos tinha na classe? Uns 12. A cidade era pequena. Escuta, mais devagar. Olha, ele pode até parar, porque você não vai conseguir. Não, eu vou sim. Não. Vou sim. Vai nada. Eu sou o tipo de pessoa que, se você faz uma pergunta e se eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei. Mas eu aposto que eu sei achar a resposta. E eu vou achar a resposta. O namorado da minha irmã, ele abriu um restaurante e ficou de me arrumar um emprego por lá. Eu vou para Nova York, Chris. O que você diria se alguém viesse aqui fazer uma entrevista sem paletó e eu o contratasse? O que você diria? Que ele devia ter uma calça muito, muito bacana. Ei, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Acontece que não tem salário. Não. E eu não sabia disso. As circunstâncias mudaram e eu preciso ter certeza de que eu serei capaz de sustentar o meu... Tá bom. Muito obrigado, senhor. E aqui está o seu recibo, toda a informação necessária. E foi um prazer fazer negócio com o senhor. Obrigado. Eu fiz uma entrevista no Jim Witter para um estágio e eu consegui. Então eu serei o melhor do meu estágio. Nós iremos ao jogo de futebol. Sério? Possivelmente. O meu nome é Chris Gardner. O recado é muito obrigado por me convidar para o programa. Não é simplesmente passar ou não. É uma ferramenta de avaliação que usamos para separar candidatos. Por garantia, acertem tudo. Alô? Senhor Ribbon? Alô, senhor. Meu nome é Chris Gardner. Eu sou da Dean Witter. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Pra onde nós vamos agora? Nós temos que ver alguém. Tô cansado. Chris! Chris! Vê se você não me enrola, cara. Não tô te enrolando não, Ralph. Tá legal? Eu vou te pagar. Quero dinheiro agora, não depois. Olha, eu não fazia ideia de que você fosse novo da Jean. Eu gosto de você, mas de jeito nenhum eu vou deixar que vocês administrem nosso fundo. Isso não vai acontecer tão cedo. Então fique calmo, relaxe. Curta o jogo, tá? A senhora tem um quarto? Ah. É só até eu consertar isso aqui e vender, porque o vidro do scanner quebrou. Tudo e eu bem, tenho mas que olha substituir. Só, eu gostaria de poder ajudar. Esse é meu filho, mas... Christopher. Ele tem 5 anos. Oi, garoto. Precisamos de um lugar para ficar. Eu gostaria de poder ajudar, mas não aceitamos homens aqui, apenas mulheres e crianças. Ele pode ficar aqui, mas você tem que procurar outro lugar. Não, temos que ficar juntos. Nós temos que ficar juntos. Tudo bem, olha só, você pode tentar o Glide Memorial. O cadastro começa às 5 e tenta chegar lá rápido, porque tem uma fila. Onde é que fica? É na Alice com Jones. Eu cheguei primeiro e me disseram que era preciso chegar aqui na hora. Eu cheguei na hora, eu estava na fila. Eu vim do trabalho, eu tenho um filho, eu cheguei na hora, eu quero meu lugar. E agora, como é que você faz? A mamãe foi embora por minha causa? Ela foi embora porque ela quis e você não teve nada a ver com isso, tá bom? Olha, eu tenho que consertar o scanner. Não vai. Não, eu vou ficar logo ali, do lado de fora. Acabou! Lotação esgotada. Não tem mais quartos. Não tem mais. Infelizmente, pessoal, já encerramos. Voltem amanhã. Chris, tem 5 pratas? Eu esqueci a carteira lá em cima. Pode deixar que eu vou lá em cima e pego, Sr. Fromm. Não, eu tenho um compromisso e estou atrasado. Depois eu te pago, eu juro. 5 tá bom? Está ótimo. Obrigado, Chris. Obrigado. E muito obrigado, tá? Ótimo. $250. Mais 4 semanas de oxigênio. 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 30, 40, 50. Quando é o seu teste? É amanhã. Tá preparado? Claro. É claro. Estão dizendo que você nos trouxe 31 contratos da Pacific Bell. Eu conheci o pessoal no jogo, peguei uns cartões, entrei em contato. É isso aí. Eu pensei em usar uma camisa nova hoje, mas... Afinal, hoje é o meu último dia. Obrigado. Use uma amanhã, tá bem? Porque amanhã será o seu primeiro dia. Se quiser trabalhar aqui como corretor, você aceita isso? Sim, senhor. Ótimo. Ficamos muito felizes. Então, bem-vindo. Foi tão fácil quanto parecia? Não, não senhor. Não, não, senhor. Não foi. Boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. A Cris. Eu ia esquecendo. Obrigado. Paula Freitas FM informa a hora certa. Boa tarde, meio-dia e 13 minutos. Oi, boa tarde! Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de sua existência. Anuncie no rádio. Aqui vende mais. 87,9 Paula Freitas FM 87,9 A frequência certa do seu rádio. Aqui toca as melhores. 87,9 Atenção! O Sindicato Rural de Paula Freitas mantém convênio com a Dalgalo Pneus, a maior loja de pneus e suspensão da região. Automóveis, caminhões e toda a linha de pneus agrícolas. Associe-se ao Sindicato Rural de Paula Freitas e desfrute de todas as vantagens oferecidas aos associados. Sindicato Rural de Paula Freitas. É feito por você. É feito para você. Associe-se. Paula Freitas FM, a rádio da cidade, a rádio da família. De segunda a sábado, Bom Dia Astral, na apresentação da Lila. Não esqueça, tenha um bom dia. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we will see. No, I won't be afraid. Anúncio. Isso aí, gente boa. Estamos chegando com o nosso momento especial de todo sábado. Isso aí, nós, né, DJ, eu mais o DJ aqui da rádio, chegando como a gente faz todos os sábados aqui pela rádio Paula Freitas FM. Eu, Lila, né, eu sou a Lila, pra quem não sabe, pra quem não conhece, todo sábado aqui na rádio Paula Freitas, momento especial de espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos. E o nosso programa é, sim, muito musical, né, gente? É um programa, assim, regado a muita música, boa música, diga-se de passagem, né? Porque a música escolhida a dedo, né? A música boa, a música que traz aí um conteúdo bom, né? Instrutivo, autoastral, né? Uma coisa boa. Trazemos também reflexões, mensagens, tudo, tudo aí, com o intuito de agradar, de ajudar, né, gente, trazer aí sempre a boa música, junto, claro, com um assunto que diz respeito a mim, a você, a todos, todos nós, né, gente, que é falar da gente mesmo. Eu sempre, né, eu sempre falo que falar dos outros é falar de Deus é fácil, né? Mas falar da gente, falar de mim, de você, complica, né, gente? Porque ninguém gosta que a gente mexa na ferida, né? Ninguém gosta que se diga um não, né? Ninguém gosta de muitas vezes ser reprovado pelo que faz, né? Mas é preciso, né, a gente falar sobre isso. E é por isso que a gente está aqui, né? Para aprender, para ensinar, mas também, claro, é óbvio, né? Para aprender. Todos estamos aqui nesse mundo, nessa terra, para aprender. Somos alunos. Sempre falando, né, gente, do assunto vida, do assunto gente, do assunto, né, paz, do assunto Deus, por que não, né? Mas como a gente diz, falar de Deus é muito fácil, né, gente, chegar aqui no microfone e dizer, ah, eu vou fazer um programa aqui espiritualista, eu vou vir aqui, vou recitar mensagens bíblicas, né? É fácil isso, né, gente? É fácil. Agora falar do ser humano, como a gente disse, tocar na ferida, procurar os pontos dos is, aí complica. Mas é preciso, né, gente? A gente precisa acordar. O mundo te pareça normal, né? O mundo ficou mal, mas não deve parecer normal pra gente, né? A gente tem que lutar pra melhorar, né? Fazendo o que, Lila? Como que a gente vai melhorar esse mundo, as pessoas? De que jeito que a gente vai desentortar? Fazendo a nossa parte, né, gente? A nossa, nem que seja pequenina parte, mas não desistindo. Porque se a gente desiste, a gente se iguala aos outros. E a gente é mais um, mais um. E a gente tem que estar preparado para a revanche, né, gente? Porque a gente que está nessa luta, a gente que fala, a gente que briga, a gente que está aí, a gente tem que dar cara para bater muitas vezes. A gente tem que ser forte e tem que aguentar a parada, né? Porque não é fácil. E é isso aí, né, gente? Vamos em frente com o nosso momento especial. Momento de espiritualidade, mas é assim, claro, nosso programa é regado a muita música, né? Porque eu acho assim que uma boa música não precisa nem de palavras, né, gente? Que a gente prestar atenção, a gente aprende muito, né, com uma música boa, uma música instrutiva, que tem uma boa mensagem. Acho que dá para tirar um grande aprendizado, né? Se cresce, pira, toma um porre, se arrepende, reza e morre, nunca aprende a lição. Nunca aprende a lição, né, gente? Toma um porre, briga, ofende, e daí diz, desculpa, é, desculpa. E daqui a pouco tá fazendo tudo de novo ou pior, né, gente? Isso que dói. Pode ser. Então é isso, né, gente? Vamos aprender a viver melhor, né? Pra gente poder fazer esse mundo parar com essas guerras, né? Com esses conflitos, essas brigas por poder, por ganância. E não pense que é só lá em cima, né, gente, que tem essas coisas, só lá com os grandões. Porque não é, né, gente? Isso aí tem. Se a gente prestar atenção, a gente vê que tem todo mundo está sempre vivendo em conflito, né? Conflito consigo mesmo, muitas vezes, né? E se briga por qualquer coisa, e se explode por qualquer coisa, e todo mundo acha que tem razão, todo mundo quer ser o dono da razão, né, gente? E ninguém dá o braço a torcer. Né? Ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém aceita que está errado. de segunda a sábado, Bom Dia Sal, na apresentação da Lila. Te aquece o calor e você não vê. Te queima o amor, mas você não crê. Mas se estás com Deus, se estás entregue, a vela se apaga, mas a chama segue. Felicidade começa com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou lá. O céu é aqui, pra quem acredita. Clareie essa estrada com a luz do perdão, que ele te espera do outro lado do não. Felicidade com fé, depois que tudo acabou. Felicidade, o que Deus quiser, eu fecho os olhos e vou. Que é essa da dor, da alegria, do que te emociona, do que te arrepia. Se eu choro de amor, o amor anuncia quem é o Criador. Eu fecho os olhos e vou. É isso, né, gente? Vamos em frente com o nosso momento especial. E como a gente ouviu, né, gente, um dia, sei lá quando, né, já se passou tanto tempo, um dia a gente terá a consciência aberta, né, para as coisas de Deus. Um dia, já tanto tempo já se passou e até agora ainda estamos engatinhando na nossa fé. Muitos, né, gente, ou se não todo mundo fala: ah, eu sou de Deus, eu gosto de Deus, Deus te abençoe, Deus para cá, Deus para lá. Mas nem ao menos conhecemos a Deus verdadeiramente, né, gente? Porque Deus é o bem e não o mal. Deus é as boas atitudes e não as más. Então, se a gente tem a intuição e acredita que é filho de Deus, é criado por Deus, a gente precisa fazer por merecer. A gente tem que ser seres benevolentes, né, gente? Não o contrário. E vamos, então, aqui, como a gente falou anteriormente, que muitos se dizem pedem desculpa pelas coisas erradas que fazem, né, gente? E tem o hábito de dizer desculpa ou de dizer eu te amo, né? E sempre está fazendo de novo ou fazendo pior ainda as coisas, né, gente? Então a gente tem que medir as palavras, né? A gente pensar naquilo que a gente fala e não falar da boca para fora só para ser agradável, né? Só para querer ser bonzinho, né? Mas para passar uma figura de boa pessoa, mas ser uma pessoa feia por dentro, né, gente? E usar como a gente chama de máscaras. Isso não adianta. Vencerás. A cada dia de nossas vidas, a luta prossegue sem cessar. Somos abordados a cada minuto por pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso temos que nos manter vigilantes em nós mesmos, procurando nos ligar constantemente com o Pai. Como fazemos isso, Lila? Seja através de orações. Não precisa a oração ser só quando você vai dormir, ou só quando se levanta, ou só quando você vai à igreja. Mas a oração constantemente, aonde você estiver, o tempo todo. O tempo todo conectar-se com Deus, para se manter vigilante. Temos então que ser vigilantes com nós mesmos. Como? Procurando nos ligar constantemente com o Pai. Como que a gente consegue isso? Através de orações, através do que mais? De leituras edificantes. Não é porcaria, gente. Não é ficar lendo coisas que não te acrescentam, não te agregam nada de bom. Leituras edificantes. Devemos filtrar os nossos pensamentos. Sede principal do nosso eu. Sede principal do nosso eu é o nosso pensamento. Muitos de nós acham que pensamento não é nada, né? Eu posso falar as coisas que eu quero, mas pensar diferente. Só que não, né, gente? O pensamento faz parte, né? Pelo pensamento a gente pode se deixar levar por atitudes muito erradas. Então, procurando nos ligar constantemente com o Pai, seja através de orações, seja através de leituras edificantes. Devemos filtrar os nossos pensamentos, que é a sede, a casa principal do nosso eu. Devemos organizar e limpar a nossa casa mental. Olha só, organizar nossos pensamentos e limpar, assim como fazemos com a nossa casa material. Somente assim conseguiremos a serenidade, o equilíbrio em nosso mundo interior. Com isso fica fácil o entendimento, seja com os nossos familiares, seja na sociedade e com Cristo em nossos corações. Sentiremos a necessidade de amar, servir sempre. Se nós temos Cristo no nosso coração, nós seremos pessoas do bem. Nós pensaremos na coisa certa e agiremos fazendo o bem. Porque Deus, Cristo, é do bem. Nada que seja o contrário. E com certeza venceremos com Jesus, porque nunca devemos esquecer que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E nunca chegaremos ao Pai senão através dele, Jesus, com Ele. Com certeza venceremos com Jesus, porque nunca devemos esquecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nunca chegaremos ao Pai senão através de Jesus. Então não vamos nos enganar como fazemos, né, gente? Quanto tempo, quantos milhões de anos nós estamos morrendo e voltando, morrendo e nascendo de novo e continuando errar e fazer a coisa errada. No caminho da nossa evolução espiritual, passamos por várias dificuldades que nos fazem tropeçar a todo o instante, levando-nos ao desequilíbrio com o desânimo, a irritabilidade, a impaciência. Isso aí é o que? É causa de desequilíbrio. Quando fraquejamos perante a alguma dificuldade, somos influenciados. Olha só, que aí fica a brecha aberta. Aí a gente é influenciado por espírito mal intencionado. Ele olha a nossa aura, ele vê aquela chama que nós temos no nosso perispírito e ele vê que aquela chama está apagadinha, fraquinha. Por quê? Por causa das nossas atitudes, pensamentos, desequilíbrio. E aí eles agem, aí eles tomam conta do nosso pensamento. E é assim que funciona, né, gente? Então, para quem não acredita, procure aprender. Estude sobre isso. Aprenda para você aprender também a se defender. E através dessas influências fazemos coisas horríveis. Horríveis. Eu não vou nem citar aqui, né, gente, o quão de coisas que as pessoas fazem desequilibradamente, influenciadas por espíritos inferiores. E não é eles que fazem com que nós façamos as coisas erradas, mas nós é que deixamos a casa aberta para que eles entrem. É como se a gente dissesse, venham e façam o que quiserem. É a mesma coisa, porque quando a gente fica desequilibrado mentalmente, quando a gente deixa o desânimo, as coisas ruins tomar conta, o pensamento malévolo, o pensamento mal sobre o outro, a gente está abrindo essa brecha. E muitas vezes, como se isso não bastasse, né, gente? A gente vai e toma uma bebida de álcool, a gente vai lá, fuma alguma coisa e a situação se agrava. Então, no caminho da nossa evolução espiritual, passamos por várias dificuldades que nos fazem tropeçar a todo o instante, levando-nos ao desequilíbrio, como o desânimo, a irritabilidade, a impaciência. Quando fraquejamos perante a alguma dificuldade, somos influenciados por espíritos mal intencionados. Não pense que a maldade só tem aqui desse lado, porque tem do outro também. E muito perto da gente, que a gente não imagina. Quando não estamos bem conosco, acabamos entrando na faixa mental desses espíritos chamados. Entramos na faixa mental desses espíritos chamando para nós os seus desequilíbrios. Como eles vivem assim do outro lado da vida. A gente fala do outro lado da vida, mas às vezes é nesse lado mesmo. Só que nós não podemos ver. Que nem sequer saem daqui porque acham que aqui é o mundo deles. Então, e olha como que a gente deixa eles manipular a gente. Quando não estamos bem conosco. Entrando na faixa mental desses espíritos, chamando para nós os seus desequilíbrios. Mesmo com todos esses obstáculos que entram no nosso caminho, diariamente, não devemos nos deixar abater, pois eles objetivam o nosso aprendizado para que, com a dor e as dificuldades, saibamos aprender para que possamos seguir no caminho da evolução da vida espiritual. Porque se a gente faz a maldade, mesmo que com a influência desses espíritos inferiores, a gente traz para a gente a dor, sofrimento, angústia, aflições. E com tudo isso a gente vai aprendendo a ser melhor. Se a gente não quiser ficar sofrendo, angustiado. Então isso nos força a pensar, a parar, a mudar. O cansaço de tanto viver assim na vida, colhendo dissabores, faz com que a gente pare e reflita. Puxa, esse não é o caminho. Não deve ser o caminho. Devemos lutar, trabalhar, seguindo sempre em frente com paciência, humildade e resignação, pois com fé e as palavras do Evangelho do Cristo em nossos corações, venceremos. Thank you. Então, tá aí, né, gente? Eu acho que, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. E não adianta teimar, né? Não adianta a gente querer achar que é diferente, que é o que a gente acha que tem que ser. Porque não é assim, não vai dar certo. Não deu até hoje, não vai dar, né, gente? É aquilo que Cristo passou para nós, é aquilo que Ele trouxe e ensinou para nós, e não existe outro caminho. A gente que se ilude, a gente que acha que sabe como fazer as coisas acontecerem, só que não, né? Vai até um ponto e tudo desmorona, né? Se não tem Jesus, se não tem os ensinamentos de Cristo, não dá liga, nada dá liga. E olha quanto tempo que a gente vive nesse mundo, nessa terra, com guerras, né? Relatos, né, gente, de conflitos, e briga por disputa de poder, e briga por isso e para aquilo. Mas se a gente for ver, até nas famílias tem isso, né, gente? Até nas famílias. Então, essas guerras, esses conflitos, eles nada mais são do que resultado do pequeno, daquele que começa, né, gente, dentro de casa, com seus conflitos, suas ganâncias, e por aí vai, né, vai virando bola de neve. Então não adianta a gente querer achar que governo vai mudar, que não sei o que, vai pôr ordem no mundo, porque isso está enraizado nos nossos corações, em toda a humanidade, e a gente precisa fazer a parte da gente, né? Eu sempre digo que a gente tem aquilo que a gente coloca, né? O governante que a gente coloca, e que nada mais é que o pensamento da gente, que é a continuação daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer. Enquanto a gente não mudar o pequeno, começando a fazer a sua parte, vamos viver esse mar de lágrimas, né? Essas dores, essas coisas que a gente não gosta de ver. Com pequenos momentos de felicidade, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é misericordioso, né? E nos dá esses pequenos momentos de felicidade, mas que se dissolvem como fumaça, né? Porque a gente não pode ser feliz para sempre fazendo a coisa errada, né? Agindo pelo errado. E a felicidade plena que vale a pena, ela vai acontecer. Mas o dia que o ser humano mudar, e todo mundo mudar, né? Todos nós fazendo a parte. Eu sempre digo, né, gente, começa em casa, começa em mim, em você, no teu pensamento, nas tuas atitudes,